Poderia repetir as informações? A mensagem está muito baixa. 5, autorizado alinhar e decolar, sistema 0. Vento 090 graus, 8 mais. Autorizado para o Galeão, nível 360, via 3 Uru 44 até Porto Seguro, após o seu novembro 857. É fora da pista 10, primeira curva direita, perfil da São João 1, transição Dóquio. 5205, transponder, controle 120, vítima 8. Confirmando, transponder novamente, é 5205. Está autorizado no 10, chama de táxi. Apoio pelo Zona, Zona 233, com o celular. Colado 22, controle de 120, decimal 8. 208, controle, obrigado, boa semana. Controle de Salvador, bom dia, 62, 25, decimal 3, 3. Vou chegar no 25, mandei o contato no Bando Colégio, estou falando de 380 via Arbolona. 380 via Arbolona, quando possível, direto, posição inversa, por gentileza. Direto ao Alex Bolsonaro 925, obrigado. 093, está pronto, corta para Confins, no 360. Obrigado para Confins, nível de voo 360, via Pesulo 21. Roda 10, curva à direita, perfil da água, Oruno, transição elétrica. 5210, transponde, controle 120, decimal 8. registration of your commodore, phone or phone over to this phone number. Yes. Yes. Após a Lima Tempest, 231, controle em 20, decimal 8. 208, bom dia. Controle Salvador, Xanair 6211. Passando 2200 metros, ilha São Bruno. Controle Xanair 6211, controle da decolagem, sua partida 380, via São Bruno. 380, via São Bruno, Xanair 6211. Voltando, possibilidade do chaleiro 629 voar direto no beta, voltamos. Obrigado, Leda, chamando a 29. Muito obrigado, Leda, na pro, chaleiro 629. Está autorizado, Pátio Lula em Índia, no ponto de espera, chave pronto, ajuste 10. Controle 208, 208, obrigado, é um bom dia, Gol 963. Controle Salvador, buenas, Gol 1963, passando 1700 ao 360 na São Bono. Gol 963, poder passar pela base, tudo para 1360 via São Bono. Salvo 1360, está passando 2000, pode voar a lenda lá presente? Não. Autorizado, direto lenda, Gol 963. Muito grato, então, direita plana de lenda subindo ao 360, Gol 963. Autorizado em área de colapso, 0. Mike Alpha. Diga, Mike Tank Alpha. Mike Tank Alpha está aqui no Parte 3, posição 1 Romeu. Solicito autorização para rebocar a nave para o Parte 1 posição 10. Chame para ingresso no Parte principal. Integrado, chama para ingresso no Parte principal. Voo 963, decolado aos 37. Voo 1093, decolado aos 37. Controle 10, décima 8, sua viagem. 308 agora, obrigado. Voo 093. Controle algum 1093, bom dia. Bom dia, voo 1093, a próxima décima via Arbon, para o 2360. Arbon 360 via Gol 1093. Fechando 6211, chame de fita agora, frequência 1.18.35, alternado 1.25.1. Alfa, é o Torres. Prossiga. Mike S. Alfa, Israel solicita que o senhor entre em contato com ela, mantenha a posição e aguarde para o reboque. Ok. Voo 949, 3, 2, 0, 1, 5, informe o sobre o Zero, 5, 0, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sol Salvador, 1182995. Alfa da Serra, aguardo o processo de comunicação. Costa Bravo, autorizado pouso Pistão 7, vento 090 graus no 09. Após o pouso, qual é o faixa? Vai para o faixa da AFK. Se possível, poderia solicitar um apoio para a pessoa passageira? É, será coordenado. Aguarde para a costa, prepara a subida a Arbolon. Alfa 04, Alfa Juliet para a remoto no 2 do baixo principal. Já tem só a aeronave da Terra voltando para o portão da Chile. Costa Bravo, solo aos 05, livrar direito estacionado, defensoria. Você é coordenado o transporte. Polo 233, copia. Brasília, autorizado 360, via peso Lume 7. Estrada 10, curva direita, com peso da Arborume, transição elétrica. 5234, transponde o controle 120, decimal 8. Autorizado, não sei, comentário. ground step after the traffic from stop. Parked on your right. You're clear. From gate 11, call me back for a second. Bom dia. 233, parte 1 Índio, ponto de espera, chame pronto, ajuste no 0. Negativo, mantenha-me e escuta até o ponto de espera. E chame pronto no ponto de espera lá em cima. Point, call me again, ready for takeoff. Colado ao 1-4, controle 208.